Aqui é a favela, o local onde nós moramos é precário. Muitas vezes triste, poucas vezes alegre. Quem diz que a polícia, filha da puta, protege? O que nos dá a força é o Supremo Deus, os mano e o rap. Na caminhada da sobrevivência, a polícia covardemente nos agride. Fez sumir muitos dos meus semelhantes, mas posso afirmar que eles também vão sentir o veneno das ruas. Firma! Favela escurece, o medo prevalece. E aqui, polícia sobe e desce na procura de ladrão. Fique ligeiro, inocente ou não, você é suspeito. Quem mora em quebrada sabe como é. Corre da polícia pra não levar pontapé. Na favela é assim, um, dois pra subir. A lei do silêncio impera por aqui. Autoridade como manda o sistema. Com permissão pra matar, andam em carro frio, sem placa. Moradores acuados dentro de um barraco. Lá fora chove chumbo, no confronto entre polícia e bandido. Perseguição na viela, viatura que cerca a favela. Invadem barraco, agridem suspeito, atrás de fragante. Conta aí. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Os homens da lei circulam na rua sem respeitar ninguém. Dá borrachada em cidadão de bem. Discrimina, defama, faz pose de gatão em frente às câmeras. Se os ratos tomba na madrugada, eles dão baixa. Não tem carreira, não tem aliado. No IML de São Paulo será mais um finado. Já chega apontando os calibres, levando uma, procurando fulano fugitivo que está na rua, puxando o cão. Não dão opção, humilha os irmãos. Sem razão, se a justiça fosse digna, não morreria tanto irmão. Na covardia, guerra fria, justiça cega. Mas o corpo estirado na favela. 5 de julho, São Mateus, o mesmo proceder. Lutar pra não morrer, inverter o quadro de justiça. O 9-0 esculachando você. O 9-0, flagrante forjado. DMC, HC, mago abelha procurado. Pelos otários fardados. Pelos otários fardados. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. E o sistema? O sistema já não é o mesmo. As pessoas que eu conheço já não são as mesmas. Portanto, pare e penso. O mundo não acaba de uma vez. Mas o perdão não existe no mundo, nesse mundão onde tem vida de cão. Eu vivo a vida como ela é. Rap, racismo, gambé. Atormentado por um sistema hipócrita. Que na hora do enquadro tiram o meu tênis. Cheiram minha mão, mas que humilhação. Falo necessário pra não ter contradição. Eu olho pros lados, cadê os meus irmãos? Confiança para o ladrão, atitude em ação. Fracasso no crescimento, medo no sentimento. No dia a dia sangrento, traição ideológica. Quando vejo minha gente na fossa, de menos crime, nome de respeito, ignorância de talento. Um, dois, drão, dois, dois, bem louco. É 880, DRR, bem forte, ladrão. Mikimba, ideia de mil grau. De frente pro arsenal do rap nacional. Pensamentos certos, no tempo e no verbo. Um negro preto de valor, que na hora da química exata eu me lembro do nosso ideal. Exatidão numa ideia, atitude sem falha, sem falha. Eu não sou fã de canalha. Eu não sou fã de canalha. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar. Pelo aptado. O 9-0 foi acionado. Quatro manos de boné foram caguetar.